119 at 35 1 8 6 foot tower and 5 4 6 0 the squawk. Blue Charlie, you have 449 cleared for startup and standby for a pushback. Cleared for startup and just to confirm the squawk 5 4 6 0 or 0 6. Taxi azul 9107 a bordo. Alternado Maceió com 3 horas e 20 de autonomia. Azul 9136, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 98, decimal 6, ajuste no 014, Azul 9136. Vive táxi, Juliette Alfa, 0083, Azul 9136. Prólogo 923, pronto para o pulso de estacionamento, 62. Aguarde, Gol 9123. Aguardo, 923. Delta Charlie Sierra 449, confirming your call code is 4, confirming 5, 4, 6, 6, and 0. Stand by for pushback. Twin Star 449, 5, 4, 6, 0, and standing by for pushback. Controle, contato radar, passa 2000 pés, vetoração, curva à direita, proa 250. Direita 2502223. Qual o limite nessa proa em caso de falha para 2223? Inicialmente o limite é passar nível 060, voar posição em palco. Ok. Salvador, tá 3663 acionado para o táxi. TOP 115, 4 horas e 20, Galeão. 3663, é o número 2 no táxi, vai aguardar passagem à direita de Embraer 190 da Azul. Eu segui como número 2, até ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 18, decimal 6, ajuste no 04, bom dia. Aceite, seguindo o azul, vai passar direito, no ponto de espera 118-6-3663, bom dia. 1923, leve pushback, chame pronto para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 92. Delta Charlie Sierra 449, clear for push and start, repass, ready for taxi. Delta Charlie Sierra 449, clear for push and start, welcome. Salvador, o Oceané 6312, informação Kilo, por gentileza, autorização Recife. Oceané 6312, pronto, cópia? Tá pronto. Oceané 6312 para Recife, nível 350 autorizado, via Peruísque 58. Decolagem da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle 119, decimal 35, torre 18, decimal 6. Nacional 5467, Oceanair 3312. Positivo, autorizado nível 350, Recife, subida Pucaracaju, aerovia Upper Whiskey 58. Transponder 5467, chama torre 18.6, controle 19.35, Oceanair 6312. Oceanair 6312, correto, pronto para acionamento. Trabalhamos. Apólogo 1923, próximo para o táxi com 1483,50, Oceano Galeão. 1923, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 10 no 4. Bom dia. Juliette Alfa 186, bom dia, 1923. Vem aí manter a 10 e aguarde liberação para decolagem. Ali manter a 10, 3663. Estação 360, Campinas, sente daquilo, está na posição 8. Azul 4299, pronto, cópia? Está pronto. Azul 4299, para Campinas, nível 360 autorizado, decola da pista 10 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Bride para Aerovia Pesulo 16, até Belo Horizonte, após Zanetti, Pirassununga e Mendes. Controle Salvador opera em 119, decimal 35, a torre 118, decimal 6, aciona 5455, azul 4299. Sente autorizado 360, Campinas, decola da 10, após curva direita, saída da EL, Leda, Bridge, Upper Zulu 16, BH, Zanetti, Pirassununga, Mendes, 119.35, 86, 5455. Transponder, azul 4299. Azul 4299, correto. Chame pronto para o feedback, seriamente. Chamarei. Juliette, Quebec, Kilo, pronto para cópia? Juliette Quebec Kilo para Valença, 1.000 pés aprovado, decola da pista 17, curva direita, corredor Axé, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 0141, Juliette Quebec Kilo. 663. Gol 923, está pronto, ponto de espera. Bom dia, gol 923, mantenha o ponto de espera. Temos um Boeing da Webjet já passando externo. Aguarde para ingresso e decolagem. Bom dia, mantenha a posição 923. Desvio Fênix 37 e chame defesa aérea no Tango 105, alterna Tango 18 e também Tango 09, Fênix 37. Contorno de reboque até o parque 3. Só terminal, suba 070, desvio está a seu critério, chame defesa no canal apropriado. Tango 105, Tango 18, Tango 09, Fênix 37. 3663, decola 257, chame o controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, bom dia. Chanel 63, Unona. Chanel 2000, dia bom, 1014, 63, Unona. Alinhar e manter a 10. Após a passagem, alinha e mantém a 10, 923. Ok, ação de identificação, vigilância, prossiga conforme autorizado. Afirmativo, identificou, sai conforme, o C3663. Passarido 2223, Livra 1160, Recife 1288, bom dia. 288, bom dia, 2223. Delta Charlie, você é nosso profissional, você está aqui. Charlie Sierra, Alpha 9, confirm souls on board, endurance and alternative. Thank you, Charlie Sierra, Alpha 9, stand by. There's a Charlie Sierra 449, endurance 5 hours, those on board, we 5650, and alternate is Rio de Janeiro. Roger, that's Charles here, 449, clear taxi via Juliet, Alpha. Holding short, holding point 10810, tower 118.6, QNH 1014, have a nice day. Delta Charlie Sierra 449 via Juliet and Alpha, holding position runway 16 and tower 1186. Salve Salvador, muito bom dia, Abject 5826, livrou Francisco. Abject 5826, táxi de Alpha, mantenha a posição antes do táxi de Juliette. Alpha, mantenha antes da Juliette 5826. Bom dia, tá pronto para corte? 5221, pronto para copiar. Para a Vitória da Conquista. 5221 para a Vitória da Conquista, autorizado. Nível 220, direto, decola da pista no zero, com primeira curva direita, saída gole, Eval. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 1186. Aciona 5502, trip 5221. 5221, autorizado, Vitória da Conquista, 0220, direto. Pista 10, curva direita, saída gole, Val. Responde 5502. O controle de saída 95, torre 1186. Correto, chame para posicionamento, trip 5221. Objeto 5826, táxi via Juliette, gate 09. Via Juliette, até gate 9, 5826. Eu... 449, cleared for takeoff, runway 10, wind 180 degrees, 09 knots. Delta Charlie Sierra 449, cleared for takeoff, runway 10, and just to confirm, after departure climb, flight level 360, direct. That's right, flight level 360. 449, thank you. O Juliette Quebec Kilo decolou ao 01, tome pro do farol de Itapuã e chame o controle 1935. Pro do farol de Itapuã, chamará o controle 1935, Quebec Kilo. Para ingresso no corredor Interlagos. O de Paris, autorizado, divertido já? Autorizado. É, é, na frente de Paris, já. Controle Salvador, Papatango, Juliette, Quebec. Papatango, Juliette, Quebec, controle Salvador, mantenha a condição Swine. O nome é o Pérez no corredor Axé, altímetro 1014. Ciente, Juliette, Quebec. Dado, agilizando na medida do possível e reporte o término no pote 3. Positivo ali, utilizando, reportar o término para busca. Bom dia, 3304 da Sam, compre Brasília, Brasília. Clã Houston 3304, é o número 2 para corte, aguarde. Solo Janer 6225 no gate 1, no puxe acionamento. Quilo, tem deformação quilo em transporte em vento. Patango Oscar, hotel Quilo, controle Salvador. Aciona identificação. Desça para 4 mil pés, altímetro 1014, autorizado a chegada a ponte. 4 mil pés, vai para o seu quilo. Roger, good day, Delta Charlie Sierra 449, passing 1,500 feet, climbing flight level 360. Delta Charlie Sierra 449, radio contact from departure, climbing level 360, call departure of field transition. Delta Charlie Sierra 449, climbing flight level 360, goal of departure of field transition. 0 com primeira curva direita, saída da Euleda, transição Sagaz. Controle 119.35, torre 118.6. Aciona 5501, TAM 3163. Pista 10. Caso seja tenha condições, o Oscar Kiro, quanto mais próximo, vai cancelar e pousar pela 107. Porém, irá coordenar junto ao controle. Certo, Papatango Oscar, Hotel Kilo, quando solicitado, prosseguirá para a pista 97. Grato. Confia, 04. São 3304 para Brasília, autorizado nível 360, via Pêndulo 17. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119.35, torre 118.6, aciona 5476, TAM 3304. Autorizado Capital Federal, nível 360, via Pêndulo 17, decola da 10, primeira curva direita, Gole Ofito, chamando 1935, controle, e na torre 186, o transponder 5476, TAM 3304. TAM 3304, correto, chame pronto para pushback saneamento. Visualize, altímetro em Salvador no 04, chame pronto para descida. Desça para o título do circuito de tráfego, mantendo separação visual com o solo, passando Fox no meu off. Alô, Salvador, Oxané 6225, pronto para o táxi, POV 97, autonomia 4 horas e 10, alterna com fim. Oxané 6225, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118.6, ajuste 104, bom dia. Índia Alfa, 118.6, 1014 altímetro, Oxané 6225, obrigado, bom dia. Na 6312, decolado ao 07, chame o controle, 1935, boa viagem. 1935, bom dia. Alô, bom dia, Oxané 6312. Oxané 6312, contato radar na decolagem, suba ao nível 350 na saída Puca, transição Caju. Puca, Caju, 350, 6312. Controle Salvador, é o Fênix 37. Fênix 37, controle Salvador. O Fênix 37 está com pane de horizonte, está agora na radial 084, 43 milhas. Solicita vetoração para a área de alijamento e posterior vetor para o IMS da 10. Fênix 37, confirme condições de voo, pessoal da bordo. Está em condições ISR, pessoas a bordo, 8. Uno mil pés até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador 119.35, torre 118.6, aciona 0275, Vitor Bravo Mike. Autorizado o alijamento, reporte pronto para prosseguir para bordo. Reportará, o Fênix informa que tem condições de já receber o vetor em alijamento. Tem decolagem autorizada da 10, venta sul, 099. possível decolagem, a Chanel 6225. Por 15 milhas. Curva direita 270, limite voar nessa proa por 15 milhas para o 737. No caso, fale comunicação após 15 milhas, resta uma navegação na proa de Duna, você prossegue para o final do procedimento LF Expert. Gol 1923, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 133.25. 288.33.25. Paulo Salvador, TAM 3163, pushback acionamento na posição 7. 3163 na 7, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar na táxi, 3163. Batendo Juliette Quebec Kilo, mantém condições vai, reporte sinal para pouso. Fênix 37, estou confirmando por quanto tempo vai efetuar o alijamento. Salvador é o azul 4299, pronto para puxar e acionar portão 8. Azul 4299, versão número 2 do setor para pushback, tráfego número 1 no tráfego da TAM já iniciando no gate 10. Coordena com a equipe de solo para após a passagem do tráfego da TAM retaguarda e iniciar seu pushback e chame para o táxi. Sente como número 2 após a passagem, 4299. Júlio, bom dia, Chané 6311. 61, está no bate 3. Com 195 de VOB, 4 horas de autonomia alterna, conquista para o táxi. Enable 133.25. Twin Star 449, contact 128.8, if unable 133.25. Have a nice day, bye bye. Via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10. A gente está aguardando. Vai ter 4861. Olá, gente, suba ao nível 320 na saída Momo, transição Nizza. 7, Momo, Nizza 320, Oceanair 6225. O BT 420 pode prosseguir no táxi? Afirmativo, está livre via Juliette Alfa no ponto de espera, torre no 86, ajustando 04, bom dia. Juliette Alfa, 320, obrigado. Hotel Quilo, desça para 2 mil pés, altímetro 1015. 2 mil pés, 1015, Papa Tango Oscar, hotel Quilo. 5221. Prossiga, trip 5221. Solicito coordenar a decolagem da pistola 7, por gentileza. Gente, vou coordenar com o controle. Obrigado. 5 vetoração para evitar tráfego na chegada Bonf, curva direita proa 350. No caso de falha comunicações, após passar o nível 070, reassuma a navegação na proa de Nizza. 7, esquerda 350, ao cruzar o 70, proa de Nizza. Correto. Controle Salvador, o Matango Alfa Hotel Kilo, se possível, ficar livre da restrição de 200 nós, prosseguir na velocidade que mantém 240. Livre de restrição de velocidade Oscar Hotel Kilo, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para reportar estabilizado no final do procedimento X-Ray, o Oscar Hotel Kilo. Seguir até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 186, ajuste 10, 5. Segue o TAM 286, obrigado, bom trabalho. Vai precisar de auxílio no solo? Esquerdo. É. Pode confirmar quanto está o teto em Salvador? Aguarde. Só batendo o direto que é back kilo, frequência livre. Nossa, 3163 para o táxi, tem 88, 4:30, Serra Campinas. Plano 3163, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 18, meia, ajuste 10, 15, uma boa tarde. Da 3163, via Juliette Alfa no ponto de espera de 2612, 10, 15, tem um bom dia. 35221 na escuta? 5:45. 2685-2545, bom dia. O 35221? Eu sou motivo somente para coordenar a saída da pista 1-7 e permanecerá a mesma. Com curva esquerda após, com curva direita após a colagem do 1-7, igual a levar o direto. Gente, mesma subida para a pista 1-7, obrigado. 1.500 pés, visibilidade grupo de 9, informa que há uma formação a 2.000 pés sobre o aeródromo. Abaixo está visual. PENS 37, a torre informa, teto 1.500 pés, a visibilidade grupo de 9, e há uma formação sobre o aeródromo a 2.000 pés. Boa, táxi via Alfa, mantenha antes da táxi via Juliette. Táxi via Alfa vai manter antes da Juliette, 6309. Paguai até 4861, decolagem autorizada, 10, vento é sul, 10 nós. Decolagem, vai ter 4861. 299, tem pushback sem táxi. Já iniciou, chama o táxi. Antônio Salvador, Papa Tango Oscar Hotel Kilo, localizador e lá sim. Agora a torre 18 decimal meia dúzia. 18 decimal meia dúzia, grato. Torre Salvador, Papa Tango Oscar Hotel Kilo, final 10 visual. Gente, Oscar Hotel Kilo, continue na aproximação, agora liberação pro pouso, ajuste 10 no 5. O Oscar Hotel Kilo tem como intenção pousar na cabeceira 1-7, solicitando uma base. Gente, Oscar Hotel Kilo, plano cancelado aos 1-7, chame na final da 1-7, o Oscar Hotel Kilo. Chegando na final da 1-7, na base 1-7, vai chamar na final 1-7, o Oscar Hotel Kilo. Vai até 4861, decolado aos 1-7, chame o controle 1935. 1935, obrigado, bom dia. Eu tá 3163, mantém o ponto de espera, aguarde só um instante para ingresso e decolagem. Temos um aeronave da Força Aérea em emergência, está com pane de horizonte artificial. E aguarde autorização do controle, ok? Apenas a liberação do controle, mantém o ponto de espera. Vai manter o 3163. Cliente, mantenha o ponto de espera, o Vitor Bravo Mike, e aguarde para ingresso. Temos aeronave que está ingresso na final, ok? Cliente, mantenha o ponto de espera, Vitor Bravo Mike. Pela Juliette, segue para o 06, o Chané 6309. Chama agora o controle Salvador em 120 decimal 8. Roda 208, FM 37. Papatango Romeu Lima Lima, reporte visual com a pista. Volta lá, visual com a pista, Lima Lima. Controle Abaeté 4861, decolado na sua escuta, acionado 5456. Abaeté 4861, no contato radar na decolagem. Subou nível 100 na saída Golem. 100 na Golem, 4861. Pelo final 1-7, baixado e travado. Gente, Oscar Hotel Kilo, o pátio é o 04 ou o 05? 05. Gente, 05, pouso autorizado, pista